Rádio Tubá apresentou Bom Dia Tubá. Rádio Tubá. Rádio Tubá, ZYJ 787, AM 730 kHz, Tubarão, Santa Catarina. Emissora afiliada à Rádio Aparecida, Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Super Tubá, 72 anos, sempre junto de você. E para terminar o dia, colocando tudo nas mãos de Deus, você acompanha com o apoio do Clube do Evangelizador a transmissão da Santa Missa. Momento de fé e de renovar as esperanças por dias melhores. Nossa gratidão a todos os nossos patrocinadores que possibilitam essa programação. Rádio Tubá, sempre junto de você. Ouça agora a Crônica do Dia. Barulho e da agitação, caminhe tranquilo, pensando na paz que você pode encontrar no silêncio. Procure viver em harmonia com as pessoas que estão ao seu redor, sem abrir mão da própria dignidade. Fale a sua verdade, clara e mansamente. Escute a verdade dos outros, pois eles também têm a sua própria história. Evite as pessoas agitadas e agressivas. Elas afligem o nosso espírito. Não se compare aos demais, olhando as pessoas como superiores ou inferiores a você. Isso o tornaria superficial e amargo. Viva intensamente os seus ideais e o que você já conseguiu realizar. Conserve o interesse pelo seu trabalho, por mais humilde que seja. Ele é um verdadeiro tesouro na contínua mudança dos tempos. Seja prudente em tudo o que fizer, porque o mundo está cheio de armadilhas. Mas não fique cego para o bem que sempre existe. Há muita gente lutando por nobres causas. Em toda parte a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Sobretudo, não simule afeição e não transforme o amor numa brincadeira, pois no meio de tanta aridez, ele é perene como a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos e seja compreensivo com os impulsos inovadores da juventude. Cultive a força do espírito. Você estará preparado para enfrentar as surpresas da sorte adversa. Não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão. Ao lado de uma sadia disciplina, conserve para consigo mesmo uma imensa bondade. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Procure, pois, estar em paz com Deus, seja qual for o nome que você lhe der. No meio dos seus trabalhos e aspirações, na fatigante jornada pela vida, conserve, no mais profundo do ser, a harmonia e a paz. Acima de toda mesquinhez, falsidade e desengano, o mundo ainda é bonito. Caminhe com cuidado e partilhe com os outros a sua felicidade. Faça tudo para ser feliz. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. A informação em primeiro lugar. Notícias e sinais. Começa agora o programa Show do Rádio. Oferecimento Weber Empreendimentos. Para nós, urbanizar é fazer famílias felizes. Altoff Supermercados, onde você encontra as melhores ofertas. Oral Unique, cada sorriso é único. Show!